Então faça o seguinte comigo. Voltemos a Coríntios. Vá me acompanhando, irmão. Já já nós chegamos lá no onde o Senhor quer nos levar. Acompanhe então comigo um contexto imediato, um pouco mais amplo do que Paulo vem falando na sua carta. 2 Coríntios ainda, só que no capítulo 11, começando do versículo 23. Paulo vem falando algumas coisas a respeito dele, porque na igreja em Corinto vários falsos apóstolos estavam se levantando. E ele ali, como ele mesmo diz, teve que usar de uma santa loucura de começar a falar dele mesmo, das credenciais do apostolado, da vida dele, para ensinar a igreja em Corinto a discernir entre o verdadeiro ministério apostólico e o ministério enganoso. Então ele fala assim sobre a vida dele, no versículo 22 que eu disse, né? 23. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado, mas severamente exposto à morte. Desculpa, irmãos, eu estou embolando as letrinhas da Bíblia aqui. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte à outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, eu enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem se escandaliza que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que eu vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Pois ele vai continuar aí a parte que nós já lemos, o capítulo 12, e lá embaixo, no versículo 10, por isso, por amor de Cristo, 12:10, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Esse contexto todo que Paulo está descrevendo, toda a luta, toda a tribulação, todos os desafios, todos os confrontos que ele sofreu, todas as ameaças que ele passou, esse contexto, irmãos, nos leva a entender o que ele está dizendo, o espinho na carne, de uma maneira muito mais ampla. Então eu volto a dizer para os irmãos, eu não estou dizendo que o espinho na carne de Paulo não era enfermidade ou era enfermidade, não é esse o nosso objetivo. Eu só estou mostrando para você que se nós acharmos que o espinho na carne que Paulo está falando era só uma doença no corpo dele, é muito aquém do que o texto bíblico está dizendo. É muito aquém do verdadeiro espinho na carne que Deus está nos revelando aqui na vida de Paulo. Você viu Paulo dizer aqui uma série de coisas, de confrontos. E eu creio plenamente esses confrontos, essas ações, embora variadas de homens, de circunstâncias, de naufrágios, de tempestades, havia sempre um mensageiro de Satanás para resistir ao Paulo. Sempre um anjo de Satanás, um demônio, espíritos malignos resistindo à vida de Paulo. Não estou dizendo que Paulo também nunca ficou doente. Pelo contrário, talvez uma das lutas que ele tenha passado é em algum momento ficado doente. Talvez até aqui em Gálatas seja realmente, literalmente, isso, a enfermidade física. Ele ficou doente mesmo, teve que enfrentar aquela luta. É verdade. Só que nós devemos agora ampliar a nossa visão a esse respeito. Paulo está falando da ação de um espírito maligno que vinha contra ele para resistir, para trazer luta, para trazer problemas de toda espécie. Você leu aqui tanta coisa: perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo de falsos irmãos, naufrágio, nudez, fome, jejum, problema interior, problemas com as igrejas que eu pastorei 5 vezes, recebi dos judeus 39 açoites, fui encarcerado, fui exposto à morte, fui colocado acusado injustamente, fui perseguido, fui difamado. Ele passou muitas coisas, havia um confronto na vida de Paulo, desse mensageiro de Satanás, para resisti-lo. O espinho na carne de Paulo, como uma doença que ele não foi curado, é muito limitante, irmãos, para entender a lição que o Espírito Santo está dizendo aqui. É muito limitante. Se nós avançarmos aqui e vamos observar o que Deus disse para ele: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Qual foi a resposta de Deus para ele? Bom, se tiver que dar um nome para essa mensagem, vai ser essa: minha graça te basta. Diga ao seu irmão: a graça do Senhor te basta. O que tem a ver tudo que nós falamos aqui com isso? Vamos ver. A minha graça te basta. Quando a gente ouve Deus falar isso, a primeira impressão que dá é que Deus está dizendo assim para Paulo: Paulo, é o seguinte, vai levando, aguenta a mão. Você tem que ficar mesmo, Paulo, debaixo dessa pressão para você ficar humilde. Aguenta a mão. Vai levando, fica frio. Isso não vai mudar mesmo, vai ser assim mesmo, você tem que conformar com isso, você tem que aceitar isso na sua vida, minha graça te basta. Dá ou não dá a impressão, às vezes, disso? Minha graça te basta. Ai, irmão, eu estou passando essa luta. Não, irmão, a graça do Senhor te basta. O que significa isso, irmãos? Por que a graça de Deus me basta? Veja aí o que Deus diz mais: minha graça te basta. Por quê? Por quê, irmãos? Por que a graça do Senhor me basta? Porque o poder dele se aperfeiçoa no meio da minha fraqueza. E fraqueza aí não é só enfermidade. Fraqueza aí é toda essa dimensão de lutas que Paulo passou aí e tantas outras. Se você abrir Romanos 8, ele descreve mais um monte de lutas lá, seja tribulação, espada, perigo, qualquer coisa, irmãos, qualquer tribulação, qualquer resistência desse século, ou maligna, ou demoníaca, a palavra do Senhor está dizendo para nós assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa aí, no meio dessa fraqueza. Se eu enxergo o espinho na carne de Paulo, essa fraqueza, só como a doença física, só como uma doença que ele tinha, que Deus falou que não ia curar, eu não entendo o que o Espírito Santo está dizendo para mim. Eu não entendo a plenitude do que ele está dizendo para nós. O tamanho da palavra que ele está me dizendo, quando ele diz: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deixa eu te dar mais alguns dados a respeito dessas palavras. A minha graça te basta. A palavra basta significa é suficiente, já te dá possuir uma força infalível. Quando Deus diz para ele: Paulo, minha graça te basta, Deus não está dizendo: vai aguentando aí, meu amigo, vai aguentando, fica frio, fica, persevera, vai, continua, você tem que aguentar isso mesmo, tem que conformar, a vida é assim mesmo, vai, minha graça te basta. Não, Deus está dizendo para ele assim: minha graça, Paulo, o que eu te dou, Paulo, Marconi, você, põe o teu nome, o que eu te dou é suficiente para o meu poder se manifestar na sua vida. Deus não está nos dando uma palavra: fica assim mesmo, é, tem jeito não, boy. Esse mundo você vai passar aflição mesmo, vai ter problema, é luta, irmão, é tribulação, é difícil mesmo, você vai ser... Não, irmão, Deus está chegando e dando um checkmate nele, falando assim, Paulo, minha graça te basta, é suficiente. Como assim, Senhor? Ele diz assim, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aperfeiçoa é uma palavra que significa o meu poder se mostra perfeito. Aperfeiçoa, mostra-se, torna-se perfeito. Quer um ambiente para nós vermos mais perfeitamente o poder de Deus do que esses que Paulo passou, do espinho na sua carne, de luta, de problema, de perseguição demoníaca, de confronto, de nudez, de fome, de perigos, de espada. Quer momento melhor para o Espírito Santo falar assim, é agora, o meu poder se aperfeiçoa, se mostra, se torna visível, se torna perfeito, compreensível na sua vida, no meio da tua luta, no meio do teu espinho, no meio dessa resistência maligna, satânica, ou no meio dessas circunstâncias que você está passando aí, o meu poder amadurece na sua vida. A palavra aperfeiçoa vem de uma palavra que significa amadurece, torna perfeito. Deus diz isso para você, irmão, para mim, no meio de lutas como essas que Paulo passou, ainda que um pouquinho menos. Ele diz assim, minha graça te basta, porque o meu poder vai ser aperfeiçoado, o meu poder vai ser mostrado, o meu poder vai se amadurecer, você vai ver a manifestação do meu poder. É aí, meu filho, é aí no meio desse mensageiro de Satanás, quando esse mensageiro de Satanás se levanta contra você. É por isso que eu dei, é por isso que eu permiti. Porque a palavra foi posto, dá uma ideia que Deus fincou um espinho na carne. Deus não é aquele Deus, irmão, que do vudu. Nós, às vezes, achamos que Deus é o Deus do vudu. Que pega você, eu vou espetar um espinho na carne. E o vudu tem a prática de feitiçaria, em que eles pegam lá e realmente eles fazem uma ação maligna, um pacto maligno e um ato simbólico no mundo físico, representando uma vida, e eles começam a fazer algumas coisas, espetando lá espinhos, espetando coisas, colocando em alguns lugares. Isso é bruxaria, isso é feitiçaria, e eles vão produzindo efeitos, coisas na vida daquelas pessoas que eles estão trabalhando. Deus não precisa fazer isso. Deus não precisa espetar um espinho na sua carne e na minha carne para que você seja humilde. Porque ele já sabe que nesse mundo, Jesus disse, nesse mundo vocês vão ter aflições. Ele sabe. Então, ele permite, e ele nos dá, ele nos leva, ele permite que a gente passe por todas as lutas, por todas as circunstâncias, como ele permitiu Paulo ser confrontado por espíritos malignos, ele permite que você e eu sejamos confrontados por espíritos malignos, ele permite que eu e você passemos por um momento de luta, de escassez, de necessidade, de desafios. Por quê? Porque ele está querendo que o poder dele se mostre, se manifeste, se aperfeiçoe, e aperfeiçoe a nossa vida. E ele chega para mim e para você e diz assim, no meio de tudo isso que eu estou permitindo, que eu estou dando para você, a minha graça te basta, ela é suficiente. E ele diz assim, Paulo diz assim à frente, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eu vou me gloriar no meio dessas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A palavra repouso significa fixar como uma tenda. É no meio desses confrontos, é no meio da ação desses mensageiros de Satanás que o poder de Deus vem sobre nós como uma tenda. Vem e pousa sobre nós. Vem e cobre a nossa vida. Entende o que Deus está dizendo, irmão? Quando Deus diz, minha graça te basta, ele não está falando assim, vai levando aí, rapaz, vamos ver, você tem que passar por isso mesmo, para você aprender a ser humilde, você tem que aprender a ser humilde, eu estou deixando mesmo você passar por isso aí, para você... Não, Deus está dizendo assim, eu estou permitindo e eu estou indo com você, minha tenda, o meu poder está sobre você, minha graça está liberada para te dar o meu poder, para se aperfeiçoar na sua vida, se manifestar na sua vida, suprir você, socorrer, te dar, guiar a sua vida. A graça de Deus é suficiente para nós, irmãos. Deus está dizendo para mim e para você, a minha graça é suficiente para fazer com que o poder, o meu poder, seja liberado ao seu favor, no meio da luta, no meio da fraqueza, no meio das dificuldades. E a palavra poder significa dínamo, De onde vem a nossa palavra dinamite? O Senhor está dizendo, a minha graça te basta, ela é suficiente. Sabe por quê? Porque a minha graça é o meu favor. É eu te dando, sou eu te dando o meu poder, no meio da sua fraqueza, uma dinamite para explodir na cara do mensageiro de Satanás, uma dinamite para explodir no meio das circunstâncias. A minha graça te basta, então, para que mais do que isso, irmãos? Aleluia! Quando Deus diz, a minha graça te basta, Ele está te dando uma metralhadora cheia de munição e dizendo, basta. Só isso está bom. Só isso o quê? Meu poder, minha palavra, presença do meu espírito, cobertura do meu sangue. Basta ou não basta, irmãos? Aleluia. É suficiente. É eficiente. Dá conta do recado. Diga, a graça do Senhor me basta. A graça do Senhor me basta. Entende melhor o que você está falando agora?